começou as manhãs ao som do Nossa Terra, Nossa Gente. Apresentação, Luciano Vettari. ZYW 691, canal 296, operando na frequência de 107,1 MHz. Uma emissora da Fundação Padre Donizete, Tambaú, São Paulo. 24 horas com você. Vem aí a festa italiana em Tambaú, dia 9 de outubro, a partir das 20 horas e 30 minutos, no restaurante Santo Paladar, na rua Campos Salles, atrás do santuário. Adquira o seu convite no valor de R$50 por pessoa. Crianças até 4 anos não pagam e de 5 a 7 anos, R$25. Som ao vivo com Biré de Casa Branca. Festa italiana em Tambaú, com pista fria, pista quente, sobremesa e bebidas. Faça sua reserva pelo telefone 3673-3201. Festa italiana em Tambaú. É hora de pintar com a Delmino Tintas. 8:02, bom dia. A Delmino Tintas acredita no poder das cores, porque cor é vida e a vida deve estar presente na sua casa. Por isso, quando você for pintar a sua casa, pinte na Delmino Tintas. Você vai encontrar tudo em tintas da linha Suvinil, que está o tempo todo aprimorando seus produtos, criando novas combinações de cores para ajudar você a escolher a cor ideal. Renovar é fácil, é só querer. Delmino Tintas, é fácil pintar aqui. Uma loja sempre perto de você. ZYW 691, canal 296, operando na frequência de 107,1 MHz. Uma emissora da Fundação Padre Donizete, Tambaú, São Paulo. 24 horas com você. Agora na 107 FM, Fala Senhor, teu servo escuta. A palavra de Deus para o dia de hoje. Oferecimento Planeta Animal. Planeta Animal, cuidando da saúde, beleza e bem-estar do seu amiguinho de todos os dias. Clínica, pet shop, banho, tosa com pacote semanal, vacinas, rações, medicamentos, raio-x, exame de urina e anestesia inalática. Atendimento do veterinário Leandro Bagata. Se preciso, agende uma consulta. 3673-3053. Planeta Animal, tudo para uma vida saudável do seu animalzinho. Conheça nosso atendimento e os ótimos preços. Rua Coronel José Bittencourt, 98, próximo à Igreja Cristo Redentor. Telefone 3673-3053. Bom dia para você que está sintonizado aqui na 107 FM. Hoje é quarta-feira, dia 6 de outubro de 2021. E hoje é dia de São Bruno, presbítero. Abraço a todos que estão na sintonia, para você que de Tambaú, para você da região. Abraço também ao Padre Gregório, a todo o pessoal da Paróquia Santo Antônio. Também ao Paulinho Petrone, ao Douglas, ao Mito do Pastel, o Rafael Santana, todo mundo na sintonia aqui da 107. Também um abraço aos aniversariantes de hoje, o Regis Mar Augusto Pereira, o Carlão Bordinha, Marielle Carla Dias e também Ana Cândido, a Sandra Regina Voltarelli, que completam mais um ano de vida. E hoje para nós o Evangelho proposto, o Evangelho de Lucas, o capítulo 11, versículos de 1 a 4. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, glória a vós Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nossos devedores e não nos deixes cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é um homem orante. Aquele que ora, porém todo tempo e lugar. Aquele que se recolhe para estar na presença de Deus. E uma vez que Jesus estava rezando num certo lugar, porque em todos os lugares que Jesus ia, ele ia primeiro e retirava-se para orar. É que seus discípulos formaram anotar ter consciência que o mestre era orante. E eles queriam saber o segredo de Jesus, porque ele se voltava com intensidade para a oração. O segredo da oração é primeiro querer rezar, é ter vontade de estar na presença de Deus e em todo tempo e lugar. O segredo de rezar não é nenhuma fórmula mágica, mas é a intensidade da alma e do coração na busca de Deus. É preciso estar em Deus porque ora estamos demais em nós, conectados com os nossos problemas, aflições, perturbações, e ora estamos sendo guiados por nossas vidas, por nossas vaidades. Ora estamos sendo guiados por... Ora estamos sendo centrados com tantas coisas deste mundo que não estamos inteiros na presença de Deus. Basta nos colocarmos na presença de Deus que está no meio de nós, para que a oração brote da nossa alma e do nosso coração. Quando Jesus se retirava, quer dizer que ele tirava tudo para ser todo de Deus. Para rezarmos, precisamos estar inteiros na presença de Deus. E é porque não sabemos rezar que temos que ter humildade de pedir. Ensina-nos a rezar. Jesus nos ensina que a oração é colocar-se na presença do Pai. Oração é glorificar, exaltar, santificar, louvar e bendizer aquele que é o nosso Pai. Basta nos colocar na presença de Deus que está no meio de nós, para que a oração brote da nossa alma e do nosso coração. Sei que nós muitas vezes, por causa das aflições, queremos transformar as nossas orações em pedidos e súplicas. Podemos sim pedir e suplicar, mas temos que primeiro nos colocar na presença desse Pai. Sermos por ele amados, cuidados, curados e transformados. Temos que pedir a esse Pai que nos coloque a seu reino, que nos tire do reino das trevas que está dentro de nós, das confusões que estão dentro de nós, e que nos coloque de fato na presença de seu reino. É no reino que nós realmente suplicamos o pão necessário, o alimento necessário para a nossa vida cotidiana. É na presença de Deus que buscamos o perdão e nos abrimos para perdoar uns aos outros. É na presença de Deus que suplicamos uma graça para vencermos com as tentações da vida. Por isso, orar é comungar-se com Deus, é colocar-se na presença dele em espírito e verdade, e sermos tomados pelo Senhor, que está no meio de nós. Que Deus possa nos ajudar nessa quarta-feira, nesse restinho da semana, que ele nos dê força e que sempre nos deixe animado para rezar. Rezar para que Deus possa realizar as nossas necessidades, tudo em seu tempo, não no nosso, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. E Deus sabe o que nós necessitamos. Deus sabe o que realmente nós precisamos para prosseguir todos os nossos problemas, todas as nossas culpas. Deus conhece o nosso coração, o nosso íntimo do nosso coração. Por isso é um momento realmente de nós conversarmos com Deus, de nós realmente nos suplicarmos a sua oração e estar íntimo com Deus e pedir que realmente nos ilumine e nos abençoe. Que Deus possa nos ajudar, nos abençoar neste dia, que Ele sempre nos acompanhe. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha todos um bom dia. Amém. Benedicto Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito.